Boa noite, gente. Fábio, coloque os cartazes para mim, um de cada vez ali para mim, por favor. Ok. Dia 29 de outubro, Caos in Hell, aqui na Gólgota. Esse evento era para ter sido lá no Largo da Ordem, lá no hangar, isso? Só que houve problemas com a agenda lá e... Cadê o microfone aqui? Isso. Aí o Jason me ligou nessa semana, desesperado, pedindo para fazer o evento aqui na Gólgota, e eu cedi o local para fazer aqui, ok? Então, dia 29 de outubro tem Antidemon, Deliver, Never Die. Homem, tricotando aqui. Certo? A entrada é R$5 antecipado e na hora é R$8. Então, galera, prestigiem, ajudem aí. Para trazer banda de fora é sempre uma dificuldade, né? Porque tem que pagar despesa de banda, passagem, alimentação, hotel. E aí é o seguinte, os caras trazem com a maior da boa vontade, chega aqui, dá 30 cabeças aqui, os caras ficam... Tem que vender a alma para pagar o prejuízo que os caras têm. Tá certo? Então, prestigie, venha, ok? Apoie o dinheiro disso daí, né? É praticamente de graça, ok? Nós não estamos cobrando aluguel da igreja, de nada. Vamos apoiar o evento, ok? Certo? Ei, som. Ah, beleza? Outro, Fábio, o do Palavra Antiga. Isto. Galera, Palavra Antiga, quem não conhece... É uma banda de indie, eu não sei como é que se define a Palavra Antiga. Eu gosto, mas não sei definir. Então você tem que entrar lá no YouTube e ouvir. A Palavra Antiga vai estar aqui na quinta-feira, às 8 horas, R$20. O local é Canal da Música, está o endereço. Amanhã eu passo para vocês por e-mail os detalhes, ok? É crente, mas é massa. O outro evento? Quarta Arte em Foco, de Curitiba. O pastor Eliandro é um pastor que caminha comigo em Renovo. Lá na comunidade dele vai estar acontecendo esse evento na sexta, no sábado e no domingo. Ok? Está muito pequeno ali, todas as participações ali do lado esquerdo. É muita informação, nem eu não estou lendo daqui, imagina vocês daí. Ok? Amanhã eu vou passar para vocês mais detalhes do que será esse evento. Pessoal que está envolvido com música, pessoal que tem chamado para a área musical, pessoal que tem chamado para a área de teatro, arte, a arte de modo geral, sinta-se desafiado a estar prestigiando esse evento. Ok? Estava dando uma olhada assim no corpo docente que vai estar ministrando durante todos esses dias lá, é gente de gabarito grande aí, bastante ferramenta para vocês. Ok? Oi? Não, vou mandar amanhã para vocês por e-mail, ok? Eu não sei valores ainda de quanto que será o Arte em Foco. Não sei se você pode ir só um dia, se tem que ser todos os dias, mas amanhã eu vou tentar encontrar mais informações para vocês, ok? Cataprego. Amém. Você pegou aquele videozinho que eu te pedi, Fábio? Pegou? Então, desliga as luzes para nós ali e o Fábio vai colocar um videozinho para a nossa edificação. Do Rob Bell. Espera aí que o anjo está atrapalhando ali. Na verdade, o anjo não está atrapalhando porque o tamanho dele não atrapalha em nada. Olha a caca que ele está fazendo. Está tricotando com os estantes agora. Amém. Cenas fortes, desliguem as luzes, por favor. Corações. Vê o volume já está solto aí. Porque tem que ter música. Such feelings coming around. Ergue mais. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky. Got the sun in my eyes. And I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans. The amém. Aplaudiu o ratinho ali. Qual é a reflexão que você tira disso? Quem já tinha visto, finja que nunca viu. Ok? Amém? Acho que todos nós temos que fazer da vida aquilo que esse ratinho fez, né? Amém? Amém? Amém, o celular. Ok? Lute. Lute, porque você tem um Deus. Se nós temos ateus por aí lutando, né? Temos gente de tudo que é religião aí lutando e perseverando, eu acho que a raça de gente que menos persevera nesse mundo são os evangélicos, né? Um católico morre católico. Para ele sair do catolicismo, só o Espírito Santo mesmo para convencê-lo de alguma coisa, né? Agora, crente, uma benção. Vamos tratar hoje algo que não tem nada a ver com o videozinho ali. Eu quis passar ele apenas para a gente refletir um pouco. Amanhã eu mando por e-mail para vocês. Ok? Vamos falar hoje sobre a disciplina do estudo, que é a quarta disciplina das disciplinas da espiritualidade que nós estamos tratando. Disciplina do estudo vai tratar disciplina interior. Ok? Beleza? Nós tratamos a disciplina da meditação. Depois tratamos a disciplina da oração, e depois nós tratamos a disciplina do jejum, e agora a última disciplina das disciplinas interiores, que é a disciplina do estudo. Ok? Está acontecendo alguma coisa aqui que se trouxe aqui. Ei, som. Ah. Depois temos mais 8 disciplinas ainda para serem vistas, ok? Disciplina do estudo. Substituir o velho modo de pensar pelo modo de pensar de Deus. A disciplina do estudo é a disciplina que mais alcança este propósito. Romanos 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa noite, Senhor. Colocamos todo esse equipamento aqui em tuas mãos, Senhor, e pedimos a tua intervenção, Deus, para que nenhum fator mecânico venha atrapalhar, Deus, venha tirar a nossa atenção nessa noite, neste lugar, em nome de Jesus, Pai. Queremos também pedir por nossos corações, nossas mentes, Senhor, colocá-las todas cativas ao teu espírito, Senhor. Pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Todos eles, Pai. Mesmo conscientes que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Que nessa noite, Senhor, nada atrapalhe, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Em nome de Jesus. Paulo lhe trata, então, essa questão de você não se amoldar ao padrão desse mundo, mas que você transforme a sua mente. Ok? Renovando a sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é preciso haver uma renovação na minha mente, na tua forma de pensar. Certo? Quando a gente vem lá do mundo, de uma vida fora de Deus, nossos conceitos, nossa ética, salvo quem é criado dentro de um lar evangélico, ou um lar católico, ou um lar espírita que seja, qualquer lar que tenha uma ética cristã, onde você é criado dentro de uma ética, você absorve alguns princípios na sua criação, você está uma pessoa ainda meia boca, né? Mas aquele que tem uma família desestruturada, uma família arrebentada, um pai e uma mãe que simplesmente deu comida, mais nada do que isso, né? Saía de casa cedo, trabalhava o dia inteiro, voltava, ficava assistindo novelinha, jornal, ia para dormir, outro dia tal, a mesma coisa, chegava no final de semana, você queria saber de dormir, não houve nenhum tipo de investimento na sua vida com respeito a implantar na sua vida o caráter de Deus, a ética cristã, a vida com Deus, nunca orou por você, nunca parou para ler a Bíblia para você, nunca parou para contar uma historinha para você. Essa semana, às vezes eu durmo com o Gabriel abraçado nele, até ele dormir. Eu estava dormindo com ele e eu falei assim, filho, o pai vai contar uma historinha para você. Daí eu comecei a contar a historinha de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele lá, me ouvindo. E eu contando para ele a historinha. Quando chegou na hora que o bicho pegou lá, que eles foram lançados no fogo, ele falou assim, eu já sei, tinha um anjo lá, né? Eu falei assim, ah, você já conhecia? É, eu fingi que não sabia, só para você me contar, né? Porque eu gosto de ouvir você contar historinha para mim. Então, amém. Né? Desde já tem que inculcar. Até decorar o nome dos três, que eu duvido que decore. Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente decora porque teve muita escola dominical em cima disso. Né? Agora, metade aqui vai morrer e vai esquecer amanhã os nomes que eu falei aqui. Porque nunca vão ler essa história na Bíblia. Então, não se amoldar tem a ver com o quê? Uma vez que você vem para Cristo, então, alguns ensinos, alguns confrontos começam a vir na minha vida e na tua vida. Por isso que é essencial que eu e você estejamos em comunhão, estejamos debaixo de alguém que é um mestre em teologia, alguém que está aqui disposto a ensiná-los algo acerca da palavra. Porque Deus levanta mestres. Nem todo mundo aqui foi chamado para ensinar. Mas alguns aqui foram chamados para isso, para o ensino. Então, o indivíduo que não está em comunhão, ele perde isso. Né? Lá no meu renovo de pastores essa semana, o pastor Cláudio ele deu um exemplo bem interessante. Ele falou assim, olha, eu estou no evangelho há muitos anos. Nem sei há quantos anos ele está. Eu acho que uns 30 anos, talvez, que ele esteja no evangelho. Para mais que isso, não sei ao certo. Ele falou assim, nesses 30 anos, eu comi várias comidas da minha esposa. Café, almoço e janta. Se você perguntar para mim se eu lembro o que eu comi semana passada, eu não lembro o que eu comi semana passada. No máximo, eu vou lembrar o que eu comi ontem. Isso é o máximo. Só que há uma realidade aqui, que nesses 20 ou 30 anos em que eu estou casado, para mais, acho que está mais do que isso, né, Bruno? Quantos anos que o Cláudio estava casado? Uns 40? Uns 100 anos casados já. Uns 30 anos casados. E o que ele falou foi isso. A certeza de que se eu não tivesse comido, eu tinha morrido. Então, eu estou vivo porque eu comi durante esses 30 anos casados. Me alimentei todos os dias. Por isso estou vivo. O evangelho, a comunhão com a igreja é a mesma coisa. Eu só estou no evangelho porque eu estou comendo, me alimentando meus 21 anos de cristianismo. Está aqui. E outra coisa também, na minha infância, quando eu fui criado no evangelho, no meu tempo que eu estive fora da igreja, aquela semente que foi plantada na minha vida quando criança estava em mim. Muito da minha postura, mesmo no mundo cristão, mesmo fora da realidade da igreja, daquilo que a gente chama de igreja, aquilo que foi ensinado quando criança estava aqui. Aqueles estudos de escola dominical, de revestinha da escola dominical, que eu tinha uma raiva que eu nunca preenchia nenhuma lição daquela. Né? E minha mãe não forçava o barraco também nessa área. Né? Mas tinha lá. Volta e meia você pegava e você aprendia algumas coisas. E a importância do ensino na vida das crianças. Às vezes o Gabriel chega em casa e a gente pergunta, filho, o que você aprendeu na escolinha hoje? Daí ele fala o que ele aprendeu aqui. Ou lá na escolinha, na Jocum, onde ele estuda. O princípio, lá na escola você aprende, você Aprende, absorve esses ensinos. E a ética cristã, então, está ali. Então, o ensino, por meio da palavra, isso daqui não acontece por meio da oração. Apenas. Você pode orar, você pode jejuar. Mas há um nível da espiritualidade que sem a palavra não acontece nada. Porque é por meio da palavra que o Espírito Santo age no meu e no teu caráter, trazendo os impactos, os conflitos, as diferenças entre aquilo que Deus pensa e aquilo que o mundo propõe. E o mundo está propondo muita coisa. O mundo está propondo muitas coisas contrárias àquilo que Deus tem na sua palavra. Então, a gente tem essa opção de ou a gente se volta para a palavra ou a gente se volta para o mundo. Mas é um fato para mim e para você que alguém vai nos ensinar. E para onde a minha mente e a tua mente se voltar é aquilo que será regra para mim e para você no quesito a ética de Deus ou a ética do mundo. Se eu volto a minha mente para as coisas de Deus, automaticamente a palavra entra em conflito com aquilo que o mundo está tentando ditar para a minha vida. Automaticamente, se eu me volto para as coisas do mundo vão conflitar com as coisas que Deus está querendo dizer para mim. Lá em Filipenses, Paulo fala assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. A disciplina do estudo é o veículo básico que nos leva a ocupar a nossa mente. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Às vezes a gente pensa em questão a verdade, a gente pensa que conhecer a verdade é conhecer Jesus. Nesse quesito aqui, não. O que o Evangelho está dizendo aqui é que a verdade que vai libertar a minha vida e a tua vida é o ensino que Jesus nos deu. Aquilo que ele nos deixou com palavra é isso que nos liberta. É a verdade que liberta a minha vida e a tua vida. Por isso que é importante eu e você prostrarmos o nosso entendimento e colocarmos ele submisso à palavra do Evangelho. Submisso ao Evangelho. Quando a gente lê questões assim no Evangelho, por mais dificultosas que seja a gente aplicar isso na nossa vida, a gente não tem um padrão menor do que esse, que é o padrão do Evangelho. Amém? É muito bom assim quando você tem algo para olhar. Por isso que esses caras que viram as costas para o Evangelho, não sobra nada, né? Porque há uma verdade absoluta para mim e para você aqui, que esse livro rege a minha e a tua conduta nesse mundo. Esse livro diz para mim e para você o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal, o que eu devo e o que eu não devo fazer é esse livro. Uma vez que eu elimino esse livro da minha vida, que autoridade sobra para mim dizer alguma coisa a respeito do que é o certo e o que é o errado? Não sobra nada. Qualquer um inventa uma verdade, qualquer um diz o que bem quiser. E nós, a gente deixa de ter uma referência absoluta para a nossa vida. Por isso, todo o investimento das faculdades, do mundo acadêmico, todo investimento da televisão, todo investimento do ateísmo, todo investimento do diabo contra a palavra de Deus, todos os dias na internet, tentando derrubar a autoridade dessa palavra. Semana retrasada, um cara veio questionar uma profecia de Jeremias, dizendo que ela não se cumpriu. O cara pegou um argumento lá, um parágrafo do argumento que Josh McDowell tinha dado a respeito da profecia cumprida e quis refutar aquilo que Josh McDowell tinha falado. Daí eu fui lá, eu tinha um livro em PDF, peguei, acho que eu contei essa semana passada. Não? Então finjam que nunca ouviram. Eu fui lá e coloquei todo o argumento do Josh McDowell. Daí ele foi lá e deu uma contrarresposta, ele nem leu o que eu escrevi. Falei assim: cara, primeiro de tudo você leia o argumento e depois você traga alguma contrarresposta daquilo que eu disse. Daí ele foi lá, leu o argumento e falou assim: desisto, Pipe. É verdade. O meu argumento é furado. Esse livro tem resistido 2000 anos de investimento contra ele. E ele permanece aqui, ó. Mudando a vida de gerações. Mudou a vida de gerações. E permanecerá mudando a vida daqueles que se prostram. Daqueles que prostram as suas mentes para aquilo que ele tem a dizer. Então, a verdade que liberta é a verdade do ensino de Jesus. Quando Jesus fala, por exemplo, amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, bendizei aqueles que vos maldizem. Essa verdade é a verdade que liberta a minha vida e a tua vida. É essa verdade que liberta. Uma vez que esse ensino não é aplicado na minha vida e na tua vida, automaticamente eu não estou liberto de nada. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Quatro áreas em que o ensino da palavra, as escrituras, transformam e trabalham na minha vida e na tua vida. Tá lá. Ensino. Às vezes eu fico vendo gente assim que me traz certas perguntas na palavra, e certas perguntas lá no Orkut, e em outras questões, em e-mails que eu recebo, e algumas palavras que eu vejo, algumas perguntas são mais cabulosas assim, e realmente são mais desafiadoras. Agora, tem pergunta que eu vejo que é simplesmente falta de leitura. Falta de leitura para com a palavra, falta de inclinar mesmo o coração na palavra, de se voltar, de voltar a mente para a palavra. Então ela é apta para o ensino, para a repreensão. Amém? Você vê um irmão ali, ó, tropeçando, você chega e fala assim: irmão, com amor isso estou falando. Quero te falar com amor. A palavra fala assim, ó. Sabe? Cuidado. Cuidado. Vocês são 100% livres para me corrigirem quando eu estou fazendo alguma coisa que não devo estar fazendo. Amém? Todos vocês cheguem com amor, com graça e exortem mesmo uns aos outros. Mas o que eu mais vejo é a gente errando, os outros passando a mão na cabeça e errando da mesma forma, porque a gente não tem mais coragem de exortar o irmão no pecado. O que a gente pensa? A gente pensa assim: como eu também sou um pecador, quem sou eu para chamar a atenção do outro, né? E por causa disso morre todo mundo abraçado. Se fosse para aplicar esse princípio, por exemplo, na íntegra, de que uma vez que você erra, você não pode exortar ninguém, se fosse para esse princípio ser, então, aplicado 100%, eu não poderia estar aqui nunca ministrando a palavra de Deus, em nenhum domingo sequer. Aliás, ninguém na face da terra poderia um dia sequer ocupar a posição de um púlpito nesse planeta. Vocês entenderam? Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amém? Então é isso. A palavra está aqui. Ela ocupa esse papel para mim e para você. E eu e você precisamos voltar as nossas mentes para essa convicção. Ou não. Ou darmos as costas para essa verdade. Quanto tempo faz que você não pega e não lê a Bíblia? Nós falamos de meditação. Faz quanto tempo que você não medita? Tá bom, vamos para a oração. Faz quanto tempo que você não ora? Vamos para jejum. Quanto tempo que você não jejua? A Bíblia. Meu Deus, o que sobra? Se eu não oro, não leio a Bíblia, não medito, não jejuo, o que eu sou, afinal de contas? Que trem que eu sou? Que é estudo? Contudo, é um tipo específico de experiência em que, mediante cuidadosa observação de estruturas objetivas, levamos os processos de pensamento a moverem-se numa determinada direção. Ninguém entendeu nada, né? Certo? O Léo está fazendo assim. Vocês vão entender. Por exemplo, tomemos o estudo de um livro. Vemo-lo, sentimo-lo. À medida que o estudamos, nossos processos de pensamento assume uma ordem que se conforma à do livro. Quando feito com concentração, percepção e repetição, formam-se hábitos arraigados de pensamento. Por exemplo, tem dois livros que mudaram a minha vida além da Bíblia. Além de outros, mas dois livros em especial foram livros que, quando vieram na minha vida, me salvaram. Literalmente, esses dois livros salvaram a minha vida. Salvaram a minha vida como marido, salvaram a minha vida como pai, salvaram a minha vida como pastor, salvaram a minha vida como amigo, salvaram a minha vida como filho, salvaram a minha vida como ser humano. Dois livros que eu li, somente li, meditei, comi, devorei esses dois livros. O primeiro deles se chama O Guerreiro Gentil, de Stu Weber. E o segundo chama-se Coração Selvagem, de John Eldredge. Eu estava perdidinho, em trevas, em depressão, pronto a chutar tudo, abandonar o barco de tudo, inclusive da minha família. Quando esses livros entraram na minha vida, esses livros impactaram a minha vida e mudaram a minha vida para sempre. Nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais eu fui o mesmo. Eu fico pensando quantos homens nesse mundo estão perdidos pela simples não leitura desses livros. E, infelizmente, os dois livros estão esgotados e não serão mais publicados. Você não acha mais. Se você achar num sebo, aí, meu irmão, compre. Compre. Compre. Sabe por quê? Porque nas livrarias evangélicas, sabe quais os livros que vendem? 20 maneiras de enriquecer. 20 maneiras de conseguir a bênção do Senhor. Como amarrar o diabo. É, 10 passos para o sucesso. Eu vou publicar um livro um dia. O nome dele será 10 passos para o insucesso. 10 maneiras de você descer. Não precisa nem de 10, 3, 2, 1. Uma maneira de descer. Faça parte da comunidade de Gólgota. Tanta gente que era próspera, se tornou membro da igreja, perdeu o emprego no outro dia, a casa pegou fogo, o carro fundiu o motor. Quer descer? Venha para a Gólgota. Deuteronômio, capítulo 11, versos 18 a 21, diz assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho. Quando se deitarem e quando se levantarem, escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que, na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Não é tremendo que essa ordenança da leitura, da meditação, do inculcar da palavra, Deus já estava dando ao povo 1.500 anos antes de Cristo? Há 3.500 anos, a palavra tem mudado vidas de pessoas. Por meio de fragmentos, por meio de profetas, por meio de ensinos que têm percorrido a história. E eu acho interessante essa questão, que esses conselhos que Deus nos dá, né? Eu fico imaginando a gente aplicando isso no nosso dia a dia, né? Imagine, você é o vizinho mais louco do bairro, né? Na porta da tua casa, no portão da tua casa, você diz assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí no terreno tem um outdoor escrito assim, vinde a mim os que estão descansados e sobrecarregados. A campainha da tua casa está escrito assim, Romanos 3,23. Batei, abri o seu usado. Vai para a porta, tem outra coisa. Na parede tem um quadro. Em todo lugar, a palavra está ali. Para inculcar. Para que eu não esqueça. Para que eu me lembre sempre para onde eu estou olhando. Porque vamos falar a verdade. Enquanto a gente não está fazendo isso, o que, que o mundo está fazendo? Hã? Outdoors para todo que é lado. Quando é outdoor, é televisão. Quando é televisão, é o rádio. Quando é o rádio, é a internet. Eu tenho um ódio agora de entrar no YouTube por causa disso. Eu quero assistir simplesmente um clipe. Entro para assistir um clipe, tem uma desgraçada, uma propaganda toda vez. Você tem que ficar lá esperando 5 segundos para você pular a bendita da propaganda. É? Quando é a propaganda, é em cima. Qualquer página que você vai abrir, tem lá 10 propagandas. Você não tem como entrar simplesmente na página que você quer ver. Não é? Anda na rua, para todo que é lado, você está sendo bombardeado por informações contrárias ao reino de Deus. Consuma, consuma. Você precisa consumir. Você precisa, você não é feliz se você não consumir. Se você não trocar de celular todo mês, você não é feliz. Você precisa ser feliz consumindo, torrando tudo que você tem. Porque senão você não é feliz. Você precisa daquilo que está lá fora para ser feliz. O tempo todo. Enquanto a gente não se alimenta da palavra, o mundo está nos alimentando e vai continuar. E muita gente está sendo roubada por isso. Enquanto que meditação é devocional, a disciplina do estudo, ela é analítica. Ela tem uma função mais analítica. O estudo, ele explica, enquanto que a meditação saboreia o conhecimento adquirido. Amém? Vai meditar do quê? Para você meditar, você precisa ter um ensino. Eu tenho vários devocionais na minha casa. Então, a primeira coisa que eu faço é ler devocional. Então, às vezes, eu separo meu devocional. Lá eu gosto muito do devocional do Santo Agostinho que eu tenho. Chama-se As Flores de Santo Agostinho. Bem macho, bem true o livro. Flores de Santo Agostinho. É um livro que eu não tiro de casa por vergonha. Não tem como andar com esse livro na mão. Mas está lá. Imagina você estar lá no ônibus lendo Flores de Santo Agostinho, né? O cara lê assim. Não me engana. Cabeludinho ainda por cima, né? Flores de Santo Agostinho. Está lá. Quando não tem esse, tem um outro que eu comprei do C.S. Lewis. Chama-se Um Ano com C.S. Lewis. Um devocional maravilhoso, apesar de quebrar todas as estruturas do teu cérebro. Porque entender C.S. Lewis é coisa para poucos. É difícil. É difícil. Aí tem um do Brennan, que é Meditações para Maltrapilhos, do Brennan Manning. Muito bom também. Tem outro que é Refeições Diárias com os Profetas Menores, que é só meditações em cima dos profetas menores. Ou seja, ferramenta para você ter tempo de meditação. Isso é o legal de livros de meditação, livros de devocionais, melhor dizendo, é que são coisas muito rápidas, que você lê rapidinho e você absorve aquilo rapidinho. Já que a gente está fazendo parte dessa geração McDonald's, né, que você paga, já está recebendo no balcão, é 2-3 segundos, o Big Mac está na mão, né, eu estou ganhando uma... Sabe? Né? Se o Burger King me pagar mais, quem sabe domingo que vem eu falo dele. Né, essa geração McDonald's, que é tudo rapidinho. É tudo rapidinho. Então, galera, você tem ferramenta. Tem a ferramenta. Todo final do ano eu compro um devocional novo. Todo final do ano. Chega no final do ano. Agora, o próximo que eu quero é um do John Stott. John Stott faleceu coisa de um mês, dois meses atrás. Morreu com 93 ou 98. Lúcido. Lúcido. Seu último livro que ele escreveu, eu esqueci o nome, o Lu comprou. Como é que é o nome, Lu? Discípulo Radical? Esse. Foi o último livro que ele escreveu, Discípulo Radical. Eu não li ainda, mas dizem que é tremendo. Um cara morrer com 93 ou 98 anos, lúcido, escrevendo livros. Nesse livro ele fala, esse é o meu último livro. E ele escreveu. Um homem que, num tempo de irracionalidade, foi um cara que veio e lutou dentro da igreja para que a igreja mantivesse lutando pela razão. É. Aí tem mais uns dois aí que estão indo também, né? Billy Graham, já deve estar com 115 anos. Russell Shedd, um pastor batista também, está velhinho também. O Brennan também já está com o pé na cova. Os nossos grandes homens estão indo tudo para a cova. Mas graças a Deus, Deus tem levantado uns caras aí muito bons. Isso que é tremendo, né? Quando Elias entra naquela caverna, ele acha que só sobrou ele. Ele falou, só sobrei eu. Não tem mais ninguém. E de repente Deus fala assim, não, calma aí, eu separei uns 500 ali para mim. 600? 700? Pô, está aumentando. 1000. Com as mulheres, né? Então dá uns 1000. Quatro passos para você aplicar a disciplina do estudo na sua vida. Primeiro passo, repetição. É uma forma de canalizar a mente de modo regular numa direção específica, firmando assim hábitos de pensamentos. Então, como eu falei, por exemplo, o que, que o mundo tem feito? Propaganda. Propaganda passa uma vez só? Quantas vezes passa? Pela madrugada, né? Propaganda cria hábito ou não cria hábito? Cria hábito. Até frases. Por exemplo, quando você vai comprar aquele negócio que você esfrega panela, como é que você chama aquilo lá? É, espalha de aço, caramba, vocês não falam isso, não. Vocês são espertinhos. O que, que vocês falam? Bombril. É o nome do negócio, é Bombril? Não. Bombril é uma marca, mas a gente fala, ah, passa um Bombril aí, o troço tem outro nome, mas passa um Bombril, você passa um Bombril ali. O Bombril está me pagando também. Não é? Por causa do quê? Por causa da propaganda. O propósito da propaganda é esse, é inculcar na sua mente um comportamento, é inculcar na sua mente um desejo desenfreado para aquilo. Exemplo 2, estão lá, programas de televisão, jornais. Eu não assisto mais jornal, você pode me criticar pelo que eu estou falando, mas eu não assisto mais jornal. Desisti de assistir jornal. Desisti de ficar em depressão. Toda vez que assiste, só desgraça. Parece que a vida é feita de desgraça. Só tem desgraça nesse mundo, mas todos os dias eu ando nas ruas e eu não vejo tudo isso acontecendo. É óbvio que essas coisas acontecem, mas o dia a dia não é só feito de desgraça, meu Deus do céu. Tem um exemplo, que é um ditado que se tem dito por aí, que é uma mentira contada 100 vezes vira uma verdade. Né? Por exemplo, a irmã Gretchen... A irmã Gretchen num debate... Um casal de pastores gays, e ela de um lado, no outro lado um cantor que estava sendo processado porque fez uma música cujo nome era Deus não criou Adão e Ivo, era o nome da música. E aí o casal de pastores estavam processando ele por homofobia. Aí junto com ele tinha mais um pastor e mais um outro cara ali. A irmã Gretchen falou o seguinte, que a Bíblia diz, vinde do jeito que você está e deixa Jesus transformar a sua vida. Na hora o pastor levantou-se, irmã Gretchen, Isso não diz na Bíblia. Ela diz sim. Aí está vendo que eles querem ser Deus? Querem até mudar a Bíblia, até querem até dizer que não está escrito. Irmã, não está escrito na Bíblia isso. O que está escrito na Bíblia é: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que diz na Bíblia. Portanto, o ensino que você está querendo dizer aí não é bíblico. É um ditado. Quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? A gente escuta isso sempre. Vinde do jeito que você está. Só que a palavra não ensina isso. A palavra fala assim: arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependam-se. O cristianismo não propõe uma religião sem mudança, sem arrependimento. Para que eu me aproxime de Deus, eu preciso crer, mas precisa haver na minha vida também arrependimento. Porque senão o que acontece? O cara vem do jeito que está para a igreja, não muda a vida dele, pressupõe que tem Jesus na vida dele, não se arrepende porcaria de vida nenhuma. Inclusive, eu já ouvi em testemunho gente dizendo assim: olha, eu estou com Jesus, mas não me arrependo de nada do que eu fiz na vida. Meu Deus, e esse cara está testemunhando em tudo que é igreja nesse país. Fumei maconha, se eu pudesse fumava de novo. Peguei todas, e se pudesse pegava mais ainda. Mas agora eu estou com Jesus. Mas não me arrependo de nada do que eu fiz. No dia que eu fui impactado pela realidade do evangelho, eu pedi perdão de coisas que eu ia fazer. Quem dirá das que eu fiz? Deus, me perdoe por todos os crimes, pecados que eu fiz. Todos eles. Todos eles, Senhor. Toda a imundícia que eu fiz na minha vida e que provavelmente eu ainda vou fazer na minha vida. Me perdoe por tudo. Sem arrependimento, não há remissão de pecados, a palavra diz. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. Quem propôs um dia isso para você ou para alguém, dizendo: olha, vem para Jesus do jeito que você está? Do jeito que você está, depende. Do jeito que você está com aquela roupa, vem com essa roupa então. Mas o coraçãozinho tem que cair em arrependimento. Então, os ditados populares, né? Então, a repetição, ou seja, essa questão de você se prostrar diante da Bíblia, ler, incansavelmente ler, até aquilo inculcar na sua mente, o ensino inculcar na sua mente. Você não precisa mais que outros dizem, mas você conhece a palavra. E ao menos que alguém te convença por meio da palavra, você está ali convicto disso. Eu já mudei de posições teológicas nesse percurso da minha vida. Mas por quê? Por meio da leitura. Porque a palavra me convenceu. Porque foi a palavra que me impactou. Porque foi a palavra que fez a minha mente mudar. Na base da argumentação, alguém algum dia apresentou dizendo o contrário daquilo que eu acreditava. E eu acreditava segundo a palavra. Mas alguém me mostrou um outro lado dizendo assim: olha, Pipe, leia isso aqui. E eu li. E aquilo me confrontou. Aquilo me confrontou. E eu fui atrás de alguma forma de refutar o que aquele cara disse. E eu não consegui. E o cara veio e apresentou mais coisas. E veio apresentando até mudar o meu pensamento teológico com relação a isso. Eu cria numa coisa e comecei a crer em outra coisa. Eu dizia e ensinava coisas, passei a dizer e ensinar outras coisas contrárias àquilo. Por meio da leitura. Por meio do debate. Por meio do confronto. Não é verdade? Agora, se eu não leio nada, acontece aquilo que o Caio Fábio estava falando essa semana numa pregação dele. A pessoa escuta ele pregando na segunda-feira, escuta o Silas pregando na terça-feira, escuta o Edir na quarta, escuta o... como é que é o nome daquele outro lá? O Valdemiro, né? Um bonito. O Vomir no domingo, na sexta tem o outro lá, R.R. Soares, e no sábado escuta lá o Momento Espírita, 7:30 da noite. Daí é o seguinte, encontraram ele e a pessoa falou assim: pastor, eu gosto muito do que você fala, olha, você fala muito bem. Nossa, sabe, pastor, que eu na terça-feira eu escuto também lá o Silas, nossa, que benção que ele fala. E na quarta eu escuto o Edir, que benção que ele fala. Aí o Caio Fábio ficou louco. Eu falei assim, mano, mas peraí. Alguma coisa está errada aí. Não pode, você não pode dizer que o que eu estou falando é benção e falar que aquele cara está falando que é benção. Alguma coisa está errada aí. Porque o que eu falo é contrário àquilo que ele diz. É a mesma coisa que você disser para mim que o que eu falo aqui no domingo é bênção e você amanhã falar para mim que foi no centro de Macumba e o que o pai de santo falou lá é uma bênção também. A repetição. A segunda coisa é a concentração. A concentração, ela centraliza a mente. Ela prende a atenção na coisa que está sendo estudada. Então, a leitura, ela te proporciona, além dessa questão da repetição, de você estar absorvendo conhecimento, tem essa questão da concentração. Porque eu já vi gente reclamar para mim. Uma vez, eu tinha um discípulo que ele era engraçado. Tudo que é livro que eu pedia para ele ler no Renovo, ele não lia. Porque ele tinha um troço lá chamado dislexia. Mas, daqui a pouco, terminava o momento de reunião, ele começava a falar assim, nossa, cara, estava lendo um livro sobre a cultura nórdica, sobre os vikings, Vik Vaporup, também estou ganhando por essa, sobre Odin, Thor e Cataprego. Falei, caramba, cadê a dislexia dessa bênção? Que para ler livro nórdico, some a dislexia? Como é que esse negócio que para ler a Bíblia, ler qualquer livro, a gente fala que a gente tem dificuldade. Mas para qualquer outra coisa a gente não tem. Você vai dizer, ai, Bíblia, tem uma dificuldade para ler. Uma dificuldade. Olha, eu, graças a Deus, nunca tive, sabe? Eu, olha, com 3 anos de idade, eu já lia livro assim, ó. Com 10 anos, eu ia na biblioteca e em uma semana eu lia tudo. Nossa, você precisa ver. Nasci com uma unção de leitura assim, impressionante. Nunca me esforcei para ler. É impressionante. Por isso que a cabeça inchou. De tanto ler. Porque Deus teve que fazer um HD maior para caber. Entende? Né? Quando eu entrei no seminário, que eu era obrigado a ler, ler e ler e ler e ler e ler e ler e ler e ler e ler e ler e ler. E ler mais um pouquinho. Vocês não sabem a dificuldade que era para mim ler. A dificuldade de concentração, porque eu começava a ler uma página, eu começava a pensar no futebol, começava a pensar na igreja, começava a pensar em qualquer coisa, menos no que eu estava lendo. A dificuldade de concentração. E a leitura, ela com o tempo te proporciona isso. Ela te ajuda a você se concentrar. E concentração, gente, é algo que eu e você precisamos adquirir na nossa vida. Pessoas atentas. Que se concentram. Hoje, eu estou em casa, olha, pode estar passando um caminhão de boi em volta. Impossível, porque eu estou no apartamento. Mas tudo bem. Pode estar maior muvuca em minha volta. Se eu estou lendo alguma coisa, nada me tira dessa concentração. Eu consegui desenvolver na minha vida esse poder de concentração quando eu estou lendo. Pode estar bagunça que for. Se eu estou lendo, nada me atrapalha. Eu consigo me concentrar. A terceira coisa, a compreensão, como você começa a se concentrar, ela leva à introspecção e ao discernimento aquilo que por meio da concentração se obteve por meio do estudo. Então, para que eu compreenda, eu preciso ler. Ok? Eu preciso inculcar. Depois preciso ter concentração para que isso também se torne luz. E uma vez que se torna luz, eu começo a compreender isso daí. Até que finalmente eu chego ao quarto passo, que é a reflexão. A reflexão determina significado. Ou seja, o que farei com isso que compreendi? A reflexão faz nos ver as coisas da perspectiva de Deus ou divina. 4 passitos. Estudo de livros. Quando você for ler qualquer livro que implique Bíblia ou outro livro que for, tem 3 questões. Primeiro, entender o livro. Tem livros que eu não entendo, eu já paro, já desisto. Por exemplo, tem um livro chamado Ortodoxia, de G.K. Chesterton, que é um livro que eu já li, tentei ler 3 vezes. Chega no 4º capítulo e desisto. Não consigo entender o bendito. Se alguém, talvez, mais apto que eu, consiga ler e entendê-lo. Estava no Renovo agora, tinha um pastor amigo meu lendo. Eu falei assim, você está lendo? É, já li 2 vezes. Entendeu? Sim, entendi tudo. Gostou? Sim, gostei. Por isso que eu estou lendo 2 vezes. Então tá bom. Por quê? Não, nada não. Só para saber. Só para saber. Eu lembro que no seminário aqui na Gólgota, a vez que eu dei para vocês lerem o problema do sofrimento, né? Teve gente que não passou da capa. Não entendeu a capa. O que é essa capa que está querendo dizer? Não entendeu nada a capa. Esse cara não conseguia passar do 1º capítulo. Ele lia e voltava, 1º capítulo. Meu Deus, o que esse livro está dizendo? É um desafio para vocês. Vocês precisam ler, antes de ir para a glória, que pode ser essa semana, vocês precisam ler O Poema do Sofrimento, do C.S. Lewis. Leiam. Leiam. Muito bom. Muito difícil de entender também. Ainda mais vocês que são burrinhos. Mas, quem sabe vocês encontram graça para entender. O Chesterton está proibido de ler antes de que eu leia primeiro. Se alguém ler aqui e gostar, eu vou ficar bravo. Mas é muito bom. Para quem entende o Chesterton. Então, entender o livro. O que é que o autor está dizendo? Segunda coisa, interpretar o livro. O que é que o autor quer dizer com o que está dizendo? Porque somente ler o livro e não entender porcaria nenhuma adianta nada. Certo? E o terceiro passo, avaliar o livro. Está o autor certo ou errado? Aí entra a questão crítica. Amém? Não é que você tem que ler e concordar com tudo. Eu estava lendo um livro do Brennan e teve algumas coisas que ele falou no livro que eu não concordei. Falei, não concordo, mas também não faz diferença nenhuma. Tem gente que discorda de mim em questões teológicas. Amém? Faz parte. Um dia no céu a gente vai ver. É, não falei que eu estava certo? Né? Mas até lá, fica nessa. Né? Fica nessa. Ninguém perde a salvação porque crê em algumas questões, né, que não são necessariamente quesitos de salvação. Né? Quesito de salvação é que se você não crê que Cristo é o único caminho, aí o bicho pegou. Não, Pipe, eu acredito que de repente aí você acender uma vela aí também já posso ser salvo. Se eu obedecer alguns mandamentos, algumas coisas aí. Né? Dois tipos de leituras que você precisa fazer. Primeiro, então, a Bíblia. Depois a Bíblia. E depois a Bíblia. Depois a Bíblia. A Bíblia. E a Bíblia. A Bíblia. Por exemplo, um livro que você pode começar a ler, ao invés de você começar, por exemplo, pelos Salmos, que são 150 capítulos, você pode começar por Filemon, pelas 3 primeiras cartas de João. Todo o discipulado que eu começava indicando os livros menores da Bíblia. Pegava os menores livros da Bíblia e falava assim, olha, essa semana você vai ler aquela carta. E dava para a pessoa ler. E a pessoa não lia e vinha no discipulado na outra semana. Aí tá bom, então você vai ler um versículo. Semana que vem nós estamos aqui. Demorava uma semana, não li o versículo e nós estávamos lá. É interessante essa vida de discipulador, é uma benção. É uma benção. É uma benção. Eu estou lutando em discipulado na minha vida desde que eu me converti. Desde que eu me converti. Eu acho que eu vou ainda viver, sabe lá Deus, todos os meus anos que eu tenho nesse mundo, e ainda discipulado vai ser uma incógnita na minha vida. Que tem horas que a gente pensa em desistir. Então leia livros, começa pelos menores. Se quiser começar de Gênesis também, pode ser. mas precisa ler. A segunda coisa, leia livros, então. Livros cristãos. Obviamente, que pergunte para mim antes de comprar qualquer livro. Antes você gasta dinheiro em porcaria. Certo? Não é porque um livro está assinado Pastor Volmir que o livro presta. Principalmente se tiver esse nome, você fica esperto. Porque não é meu. É fraude. Porque nenhum Volmir vai escrever um livro nesse mundo. Provavelmente vai ter que mudar o nome. Né? Como muitos aí. Sei lá como é que eu vou colocar meu nome. Valdesmir, acho que vai ser. Leia livros. Você tem uma biblioteca aqui. Você não precisa comprar necessariamente. Você pode ir ali, pegar um livro emprestado da biblioteca, lê-la, depois trazê-lo novamente. Amém? Leia livros. Estudo de livros não verbais. O que, que isso significa? A observação da realidade. Há duas formas de você estudar a realidade, observando-a. Primeiro, por meio da natureza. Teve uma vez que eu dei um exemplo para vocês. Eu estava com o Christopher e a Mari, eu acho, no meu carro, indo para a minha casa, e eu estava mais ou menos uma quadra da minha casa, e eu vi uma família de preá andando na rua. Quem sabe o que é preá, levanta a mão. Nem vou perguntar. Não é um piá na rua, viu? É um preá. Preá, para quem não sabe, parece um porquinho da Índia, só que é todo preto. Ele vive em banhados. Né? Mas como lá lá no meu banhado, como lá na minha vila, lá os banhados estão todos sendo cobertos, né, por terra e apartamento e construção por tudo que é lado, esses preás que sobraram ali, eles vivem dentro do esgoto agora. Então, eu estava por ali e tinha uma família de preás. Assim, eu parei o carro para observá-los. E eu tenho muito disso, de parar para observar a natureza. Observar uma flor. Baby. É. Observar uma flor, observar um passarinho. Pô, tudo tem conotação sexual, né? Passarinho, os caras já ficam... um passarinho. Vi um urubu, pronto. Vi um urubu lá. Pior que esses dias tinha uns urubu voando em cima da minha casa lá. Cheirei assim, falei, será que é comigo o negócio? Observe a natureza. Observe a natureza. Na frente da minha casa, assim, há um tempo atrás, agora construíram um prédio, bem na frente, assim. Eu acordava e dava para ver o pôr do sol. Acordar, o pôr do sol não. O nascer. Eu acordava 6 horas da tarde para ver o pôr do sol. É uma cochiladinha pastoral. Acordava 6 horas da tarde para ver o pôr do sol. Aqui em Curitiba é muito raro você ver isso, né? Contaram uma piada para mim que esses dias viram um objeto voador não identificado aqui em Curitiba. O sol. Lá em Foz do Iguaçu nós gostávamos muito de pegar no sabadão à noite, a gente ia lá para a beira do Parque Nacional e a gente podia olhar o céu e ver uma infinitude de estrelas mesmo. Aqui, para você ver estrela, tem que ver uma paulada na cabeça, né? Daí você vê. Né? É o clima. A segunda questão, a reflexão que a respeito das relações humanas, você observar os comportamentos e aprender com os comportamentos. Ou seja, a leitura da vida, né? Quando eu vejo aquele videozinho do ratinho ali, eu... Impressionante, né? O ratinho, ele tá naquela ali, de repente, cai naquela armadilha da vida. E o ratinho, ao invés de se entregar, ele começa a fazer daquela dificuldade que ele tava, ele faz daquilo um exercício para ele, né? Ele faz um exercício para ele. A vida, gente, ou a gente faz da vida o agora, para você agora absorver a vida, ou a gente nunca vai vivê-la. Porque esse negócio de a gente esperar as coisas estarem tudo a mil maravilhas, segundo aquilo que o mundo tem lançado, porque como nada está bom, você sempre está em busca de algo para melhorar, não é verdade? Não é isso que eu ensina aí fora, que o mundo tem ensinado aí fora, que você precisa sempre de algo mais para ter, para então você ser feliz? A gente não é feliz. Então, Com quanto que eu e você consigamos viver o dia a dia e absorver da vida, por mais tenha sofrimento, dor, lutas, dificuldades, a gente tem que aproveitar a vida e vivê-la em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Efrata, essa semana, teve um acidente lá... Essa semana não, semana passada já, né? Lá perto de Assunção, um ônibus entrou na Kombi que eles estavam, o G não estava... Como é gogotano, Deus o protegeu. Teve um acidente e o moral da história é que três membros da banda acabaram se machucando. Um teve a clavícula quebrada e um traumatismo craniano, né? Não chegou a ser fatal, mas bateu feio a cabeça. E a minha questão foi: estão vivos? Estão vivos. E sempre quando acontece algumas coisas assim com a nossa vida, a gente fica pensando, por que que isso aconteceu? A pergunta que fica não é essa. Eu procuro refletir até a dedada que eu dei na quina da cama. Aquela dedada desgraçada que a gente dá na dedo na cama. Aí você fica assim, Deus, por quê? Because. Why? Por quê? Ou aquele dia que a mulher tá o cão. Falei, que eu fiz da minha vida? Por quê? Por que que esses olhos verdes me encantaram? Não é? Por quê? A gente pergunta. Por quê? Amém? Porque tem gente que parece que tá na vida assim, ó. Nada, não há reflexão a respeito de nada. Um total alienado. Para ele vem aqui no domingo à noite, o Pipo fala assim, desliga a tua televisão. Ele sai daqui, chega em casa, adivinha o que ele faz? Tuc, liga a televisão. Aí eu falo, não assista a novela. Ele sai daqui, chega em casa, segunda-feira, tuc, liga a televisão e assista a novela. Não assista CQC. Não assista Pânico, principalmente Pânico. Mas ele chega em casa, ele liga a televisão e vê, para se edificar. É, depois do culto ainda. É domingo à noite a praga? Como é que vocês sabem? Veio daqui, ó. Me falaram, né? Nem sabia o dia que passava o troço. Na sexta-feira tem reprise. Essa parte que eu falei que vocês podem esquecer, viu? Quer ver que essas partes vocês não vão esquecer? Amém? Certo, gente. Encerrando então essa parte das disciplinas interiores. Estudem. Estudem. Em nome de Jesus, estudem. O que faz a diferença nessa igreja é que essa igreja é uma igreja que tem sido ensinada a pensar. Amém? Ensinado a pensar. E vocês precisam ler. Ler. Eu sei que tem gente que está reclamando aquele material que eu mando todo dia, que enche a caixa de e-mail de vocês, né? Então é o seguinte, se você não quer receber esse e-mail, você manda um e-mail para mim e fala assim, Pipe, eu não quero receber mais esse tipo de e-mail. Amém? Manda para mim, eu não vou mais enviar para você esse tipo de e-mail. Amém? Ok? Não precisamos ter um problema por causa disso. Ok? Mas é muito bom quando você recebe os feedback desses e-mails, que você vê pessoas que têm alcançado respostas, pessoas que têm sido confrontadas por esses e-mails que eu mando. Logicamente que aqueles e-mails ali são e-mails que não são para mentes preguiçosas. Ok? É para quem realmente está disposto a sentar e quebrar o coco mesmo pensando naquilo ali. Porque aquilo ali é difícil, não é fácil você entender aquilo ali. Algumas coisas, né? Outras não. Todas as terças-feiras eu tenho mandado vídeos de edificação para vocês. Todas as quintas eu mando algum texto de filosofia. Toda quarta. Toda quinta eu mando algum texto de criacionismo para vocês. São ferramentas, está lá. Por isso eu já coloco agora, a quem interessar. Pum. Faz o seguinte, coloca o meu e-mail para spam direto. Isso não recebe mais. Só recebe o da Kátia. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou mandar para vocês amanhã um e-mail com um programa de leitura bíblica para vocês lerem a Bíblia em um ano. Se quiser, pode ler em 10 também. Aí depende da tua baianice. Com todo o respeito ao Newton. Amém? Não, Bahia é gente boa. Certo? Eu mando para vocês amanhã, eu mando todas as informações. Daí eu quero que vocês leiam em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque hoje nós temos a tua palavra nas nossas mãos, Senhor. Às vezes a gente tem 10 Bíblias em casa, Senhor, e não lemos nenhuma página dela, Senhor. Eu te louvo também, Senhor, porque o Senhor tem levantado uma geração de homens que tem escrito, Senhor, coisas profundas acerca do Evangelho, acerca do teu reino, Senhor. Eu te louvo, Deus, porque ainda nos resta, Deus, um pouco da natureza para a gente observar e aprender com ela, Senhor. Eu te louvo, Deus, porque a gente, como aquele ratinho, Senhor, a gente pode aprender, Deus, a fazer uso da vida, Deus, para aprender, para refletir, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, crie na nossa mente, Senhor. Mente, Senhor Jesus, que se proponham, Deus, a conhecer. A deixar mesmo, Pai, a zona de conforto, da preguiça, Senhor. E se lançar, Deus, no conhecimento, na busca, Deus. De cavar mesmo os tesouros da vida, Senhor. Por meio da leitura, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ajude a todos que estão aqui, Senhor, nessa tarefa. Para que a tua igreja possa crescer, amadurecer, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Dá um abraço no seu irmão que está aí ao seu lado. Tenham todos uma boa semana. Em nome de Jesus.